Glória a Deus. Ah, por isso que nós precisamos da força de Deus, irmãos, porque Jesus chorou quando a viúva foi com seu filho, né, no féretro, enterrar o filho, até Jesus chorou. Não foi Deus que criou esse momento da morte, porque Deus nos criou para não morrermos. Tá? Não só houve a morte espiritual, como então ainda perdura essa morte física. Isso é complicado, é difícil, é duro, é um momento muito difícil. Sabe por quê, queridos? Nós temos uma emoção. A emoção é a última coisa que vai morrer dentro de nós. Deus não criou emoção para nos desestruturar, mas a emoção está aqui dentro, ela opera, ela, sabe, ela age. Então, Jesus chorou também, numa atitude de tristeza, porque a emoção, né, ficou abalada. Porque é duro perder uma pessoa querida. Mas o Senhor nos prometeu a vida eterna. Gente, se não for a palavra de Deus, nós não conseguimos suportar. Nós não somos os ímpios, que não tem consolo. Quando alguém morre, não vai para a casa do Pai. Mas nós, filhos de Deus, quando alguém morre, a gente fala morre porque é o corpo, na verdade, né? Essa parte física que aloja o espírito e a alma. Ah, quando alguém morre, vamos dizer assim, então, ela vai para a casa do Pai. Essa é a palavra mais adequada. O nenê não está morto, ele foi para a casa do Pai. Tá? Agora ele foi habitar no outro lugar e toda a glória a Deus. E nós também vamos para a casa do Pai, não se esqueça. Você também, tá? Por isso toda a glória a Jesus, porque nós somos salvos. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Senão nós não iríamos para a casa do Pai. Aí ia ser horrível. Por isso que quando alguém morre, a minha preocupação sempre é essa. Estava salvo? Tinha aceitado Jesus? É a coisa que eu quero saber. Porque é isso que vale. Porque se aceitou Jesus, entrou na glória de Deus. Foi para a casa do Pai. Lá é a nossa casa verdadeira e eterna, perpétua. Irmãos, nós vamos ficar lá na casa do Pai até que Jesus venha, não é? E faça novos céus e nova terra. Isso vai acontecer. Nós não sabemos quando. Ele vai arrebatar a igreja, etc. Né? Vai haver toda aquela... O que ele predisse lá no Evangelho. Mas depois o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. Deus não nos criou para nós morarmos no céu. É para nós sermos dele e morarmos aqui na terra para sempre. Então, por isso que agora, nesse tempo que ainda não está feito isso, porque está tudo corrompido, né, que Satanás destruiu por causa que Adão deu isso para ele, então nós, as pessoas que partem da terra, salvos, vão para a casa do Pai. Ok? E lá esperam, então, quando Jesus for fazer novos céus e nova terra, e todos nós, os remidos do Senhor, não vamos morar eternamente no céu, nós vamos morar na terra, que vai ser feita de novo, perfeita, como foi a primeira vez, e vai ser esta última vez, segunda e última, e nunca mais, porque Satanás, então, vai ser tirado. Ele vai ainda ficar 1000 anos, né, tentando, mas depois, então, ele vai ser lançado no lago de enxofre, para sempre, destruído, e todos os que foram com ele. Então, queridos, é horrível, não é parte nossa, hoje que está, né, saindo aqui do nosso meio fisicamente. Não adianta orar para a pessoa que já partiu. Né? Não adianta agora, ai Deus, ajuda, não ajuda. Nós oramos até o momento que foi necessário para que ele se encontrasse e se entregasse a Deus. Faltava um pouquinho dessa entrega dele para Deus. Tá? Mas, queridos, as pessoas que têm um encontro pessoal com Deus todos os dias, em adoração e louvor, quando chega essa hora, gente, a mesma coisa, eu vou para outra sala, viu? E vai. É muito menos doloroso, queridos. Tá ok? Por isso que os ensinos que Jesus deixou para nós é para praticarmos. O que nós estamos passando aqui é para praticar. Para a gente não viver neste nível emocional da alma que nos consome. E tem muita gente que não supera. Fica até doente. Então, um crente, gente, tem que ter uma força espiritual. Claro, a gente fica sentido, a gente derrama umas lágrimas, Mas, se você tem a força de Deus, o Espírito Santo logo vem te fortalecer. O Espírito Santo vem tirar aquela angústia que consome a dor da alma. O Espírito Santo dá o consolo. Por isso que tem que crescer espiritualmente, senão nós ficamos pessoas desequilibradas. Terrível. Tá ok? Então, queridos, algo que é muito importante, assim, a igreja aprender, é que quando nós vamos visitar uma pessoa doente, a gente não pode chegar lá desesperado, gente. Que crente, mas sem fé, pelo amor de Deus. Tá ok? Nós temos que visitar as pessoas enfermas sempre com a fé no coração. Mesmo que a pessoa não vai conseguir receber a cura, o milagre. Mas nós temos que ter a fé que algo Deus vai fazer ali, como Ele fez. Tá ok? Como Ele fez. E a nossa presença em todos os ambientes tem que ser uma presença de paz. E não de desespero para as pessoas que já estão desesperadas. Sabe, gente? A gente precisa ter pé no chão. Ou então nem vai no ambiente. Então precisa ter equilíbrio. Tá ok? A gente não pode deixar dor nenhuma consumir a nossa alma, porque isso é do diabo. Deus promete o consolo. Ele é a paz e Ele prometeu tudo. O que está desestruturado é a alma. Que ela não está ajustada na palavra de Deus, não tem a força da palavra de Deus e fica totalmente desequilibrada. Porque Deus ouve oração. Quando uma pessoa vai partir, não é para ter desespero. Nenê foi para a glória, gente. Ele foi para a glória. Graças a Deus. Eu não quero me mostrar espiritual coisa nenhuma. Mas o Senhor me fez orar horas e horas e horas essa noite. Eu disse, Deus, é intercessão? Por quê? Nem dormir eu não consigo, eu tenho que ficar aqui sentado orando. Não foi uma hora, foram horas da madrugada. Começou no começo da noite, horas e horas. Deus falou, ele não está conseguindo. Só essa palavra que Deus falou, ele não está conseguindo. O nosso clamor aqui foi bárbaro. O nosso clamor foi bárbaro porque ele se entregou a Jesus. Gente, não é melhor você se entregar a Jesus agora, hoje? Por que você não se entrega para Jesus hoje e agora? Ficar fazendo onda, não. Esperando lá um dia na frente e você ficar, sabe como? Sofrendo alguma coisa? Medo de romper com essa vida aqui? Tem tanta palavra de Deus na Bíblia que não é para a gente ficar ligado a nada daqui. Aliás, tem uma palavra tão forte de Jesus que ele diz, olha, se você amar mais seu pai, sua mãe, sua família, seja quem for, você não é meu discípulo. Se você não odiar seu pai, sua mãe, você não é meu discípulo. O que ele quis dizer isso? Eu vou largar minha família, que se dane, que se perca? Não. Eu tenho que adorar, amar tanto a Deus, quando acontecer alguma coisa, eu tenho força de Deus espiritual para eu sustentar aquela situação na fé. Sabe? Não ficar desestruturado, abalado. Gente, nós temos que aprender isso como igreja. Tá ok? Falta oração, falta comunhão com Deus. Desculpe, falta muita oração. A pessoa, ela está lá, medicada, mas talvez a pessoa tenha hora que volta um pouco, escuta, dorme, não consegue reagir fisicamente. Não é legal, gente, ficar essas conversas em volta de quem está ali, medicado, que não consegue se manifestar. Faz oração, oração é sempre bom, boa. Lê salmos, Senhor, eu te louvo, te agradeço, manda anjos, revigora as forças, venha dar paz nesse coração. Tá ok? Não é assim que você vai visitar doente, você é um crente, querido. Leva a sua Bíblia, lê baixo os salmos, lê uma palavra de conforto. Amém, queridos? A gente tem que ir com a... Você tem que ter essa paz. Quando você chegar num lugar que é a pior situação, você tem que chegar... Que jeito que ele chegar? Gente, o que aconteceu? O Lázaro morreu. Será que foi assim que ele chegou lá? Aí entrou na cidade assim? Calma. Ele falou, calma. É muito bom ter calma nessa hora. Calma. Mas ele está morto. Se você tivesse aqui... Ei, Jesus... Calma. Se você crer, você vai ver a glória. Eu sei que no último dia eu vou ver a glória de Deus. Eu só nem estou falando isso. Nem está entendendo o que eu estou falando. Vamos lá, onde é que ele está? Mas ele já está cheirando. Não interessa, vamos lá. Quando você chegar num lugar, chega com calma, com paz. Se você não tem, nem chega. Porque você não vai dar nada lá. Você só vai dar angústia, tristeza. Quando a gente chegar num lugar, se prepara, ora bastante. Senhor, eu quero levar a tua paz, a tua palavra. Eu quero ser um instrumento seu, sabe, de amizade, de conforto, do que for necessário. Espera a liderança do Espírito Santo, vê como que ele quer que você faça. Estão me acompanhando, gente? Então, isso é muito importante a gente observar, porque essas coisas acontecem, fazem parte da vida. A gente vai sempre passar por situação dessa. Então, é melhor a gente ir nos ambientes com paz, calma, o que está acontecendo. Vamos orar, Deus vai agir, alguma coisa Ele vai fazer. Chegue sempre com essa paz. Por isso que nós temos que orar. Nós temos que receber isso dentro de nós. Só não temos isso, nós não conseguimos levar nada para os outros. Tá ok? Então, vamos sempre ter essa conduta de levar Jesus. Para nós levarmos Jesus, vamos buscar Jesus. Não é só para essa hora, para qualquer coisa da nossa vida, amém? E Deus ouve a oração porque Ele consola, sim, os corações. Eu creio que Deus, na hora é aquele choque, porque, ai meu Deus, eu vou ter que enfrentar, a gente sempre fica esperando, eu tenho que enfrentar essa situação. E a gente tem medo de não saber corresponder bem com a situação, mas Deus vem ao auxílio. Né? Deus dá força, assim como Ele dá força para a mulher ter o filho, que também não é fácil, mas Ele dá. A mulher não morre, ai, o filho nasceu, blá, blá, blá. Não, a mulher tem força, ela sofre, mas ela tem força. Ela tem a condição de Deus para dar o filho ali. E é a mesma coisa numa hora dessa. Deus consola. Deus consola. E eu creio que Deus já está consolando eles, os filhos e a esposa. Porque eles que são os que mais precisam de consolo. Amém? Porque eles que viviam junto, eu tenho certeza que Deus não os desamparou, porque diante de todo o louvor que nós fizemos aqui, foi demais, gente. Foi sim. Então, glória a Deus. Amém, queridos? Então, tudo isso, gente, é mais para a gente se posicionar, né? A gente ama. Mas nós precisamos ter o equilíbrio e a força de Deus. Né? Que agora sim que a nossa irmã vai precisar, o que ela precisar, a gente pode estar aí, né? Para dar uma força, né? Esquecer agora. Amém? Então, vamos falar agora dos livros um pouco. Curando o Coração Ferido, da Joyce. Então, quando o nosso coração é muito ferido pelas dificuldades da vida, nós temos a tendência de, como que eu diria, de nos encher, de mudar a imagem nossa. Nós mesmos fazemos uma imagem diferente de nós. E isso impede de Deus nos abençoar e de nós recebermos as coisas na vida, de sermos bem-sucedidos e vencermos até as situações difíceis. Tudo isso por causa de um coração ferido. Todos nós já sofremos. E às vezes, até no ventre da mãe, quando nós somos gerados, ou no período da gestação até. Então, a gente já foi gerado com sofrimento, com alguma coisa que não foi legal. A gente tem coisas no coração que precisam ser curadas. E estas feridas deformam a nossa imagem diante de nós mesmos. Então, isso é muito sério. Por isso que é importante orar em línguas, porque o Espírito Santo vai agir nessa área. Tem alguém que é muito extrovertido, é muito isso, tudo, tudo, mas, na verdade, ele está fazendo uma outra imagem do que realmente ele é, aquela pessoa é. Ou a pessoa é muito fechada, né? Parece que está dentro de uma ostra e tal. Também são as feridas que estão lá dentro. Então, a pessoa tem aquela atitude. Depende do temperamento da pessoa, ela age de uma maneira. Mas é preciso ter cura. Então, esse livro vai falar disso. Vai falar do amor de Deus e como que Deus quer mudar esta visão que nós temos de nós mesmos. É muito bom quando nós temos a segurança que Deus dá. Eu sei porque Ele me capacita. É diferente, é maravilhoso. Aí você está livre de todo o eu seu. Então, toda a glória é dEle e vem tudo isso no amor. Então, esse livro é muito bom. Caso você conheça alguém que tem problema assim, esse livrinho é bom para um presente. Ou para você mesmo, de repente. tá? Porque os livros é assim, ó. Ah, vou ler. Ah, eu me lembro lá um pedaço, fala sobre isso. Mas não é isso. O que que esse livro afeta na sua vida? O que tem a ver desse testemunho, desse ensino, para edificar você? Então, os livros são para isso. Não é igual romance que você leu, porque romance não vai mudar a sua vida. Daí você pega outro e lê outro. Não é isso. Esses livros não são para isso. É para trazer algo que mude na sua vida. O amor, né? O caminho para a vitória, do Kenneth Hagin. Então, ele vai explicar a importância do amor e por que que nós não somos abençoados, porque nós não estamos andando nesse amor de Deus, esse amor ágape, e a necessidade que é de nós buscarmos esse amor. Ele vai ensinar com os versículos, vai dar testemunho, coisas difíceis que ele viveu, como ele era antes, que ele nem conhecia o amor de Deus, mas depois ele foi superando tudo com o amor. Então, o amor de Deus nos faz fortes, faz com que nós sejamos abençoados. Nas áreas mais, assim, complicadas, o Senhor começa a vir abençoar. Então, é demais amar, gente. E mais, que nós vamos ver que os problemas que nos cercam, as dificuldades que vêm na nossa vida, nem sempre tem a ver com a pessoa que está sentada do nosso lado. Sabe, eu tenho esse problema porque essa pessoa está sentada do meu lado. E nem sempre é isso. Nada é a causa para os nossos problemas. Nós somos a causa dos nossos problemas. Eu tenho que superar essa pessoa. Eu tenho que andar no amor, porque daí cada um é o que é, não tem importância. Não é legal isso? Então ele vai tratar disso aqui. Se a gente, nós estamos aprendendo isso, não é mesmo, gente? Antes a gente parecia um trator, né? Pá, buf. Agora não. Agora nós estamos deixando Deus curar o nosso coração. E os problemas vão sendo resolvidos, com certeza. As pessoas não são elas que vão piorar ou facilitar. Não, é Deus, eu com Ele. E a minha conduta em todas as situações é que me faz abençoado. Conduta no amor. Então, esse livro é para isso. Lê, você vai ficar apaixonado, você vai ficar querendo amar. Porque esse amor de Deus é bom. E do Benihim, Tocou-me, que é uma história de milagres e poder. Porque ele vai falar da vida dele aqui. Ele vai falar que a vida dele mudou porque ele foi tocado por Jesus. Gente, cada pessoa que é tocada por Jesus, acabou. Não, gente, acabou, é outra pessoa. Você precisa ser tocado por Jesus. Você já foi uma vez, precisa segunda. Ah, não foi nenhuma, então, pelo amor de Deus, está precisando. Não, mas sabe, não é difícil ser tocado por Jesus. Não, de jeito nenhum, é só você permanecer em oração, ele se apresenta. Sabe? Aquela presença começa a vir. Você vai saber que ele está presente. Por quê? Você começa a sentir algo naquela oração que te alegra, que te fortalece, que você quer ficar lá. Tá bom? É diferente de quando é só da alma que está, está chato, não vai, não diz, sabe aquela coisa? Que nem o pastor David fala, aquelas panquecas que vão para o alto e voltam. Ou então, é igual o pó do talco do bebê na boca. Ai, seco, seco, Jesus, eu te amo. Jesus. Sabe aquela coisa que você nem, você está falando aqui, mas você nem está aí, você não está pondo a força de toda a sua alma sintonizada em Jesus. Você vai entrando na presença dele. Então, o Benihim vai falar isso, que quando Jesus tocou a vida dele, ele ficou outra pessoa. E ele enfrentou muitos problemas por causa disso. Mas nem por isso ele largou Jesus. A família dele veio contra ele, ele vai explicar aqui. Foi assim um momento terrível, uma guerra espiritual tremenda, porque ele passou a ser evangélico e ele já ficava orando. Então, ele foi assim, tipo, excluído da família. Foi triste quando eles mudaram de Israel para o Canadá. Ele conheceu Jesus verdadeiramente lá, porque até então ele nem conhecia. E aí foi, então, a história dele é maravilhosa e ele ficou tanto na presença de Deus que ele ficou cheio dos dons, a vida dele mudou, gente. Ele é esse super pregador, maravilhoso e tal. Então, será que não está faltando um pouquinho mais, assim, da sua entrega, de você buscar essa presença de Deus? Para você ser tocado por Jesus? Que tal se você for tocado por Jesus? Gente, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você não vai ter as bobeiras aí do mundo. Nunca mais. Você vai seguir Jesus. É isso que precisa. teu toque, mas busca Deus. Ah, eu estou buscando, não está acontecendo nada. Você sabe que está. Quando você ora, você não tem uma alegria? Claro que tem, gente. Quem ora de verdade, tem. Quem fica lixando a unha? Já viu o pastor dele falar de lixar a unha? Eu também falo isso, porque, gente, você está aqui lixando a unha sem... Ai, Jesus, eu te amo. Nossa, tudo preto, meu esmalte. Olha. Credo, que horror que eu vou fazer com isso. Mas, Jesus, é isso aí. Te amo, te adoro. Né, tal. Tadadá. Mas, de repente, você sintoniza. E quando você sintoniza, a presença dele vem. Você já sentiu isso, não já? Não é gostoso quando você está orando? Mesmo quando você está cantando aqui, não é que vem aquela... Ah, gente, pelo amor de Deus. Será que eu estou falando sozinha? Isso é demais. Eu estou cantando ali. Ah, eu estou vendo Jesus. Eu já senti aquela coisa. É boa demais. Você tem que ter isso na sua oração, sabe? Você não pode ficar morto na presença de Deus. Se Jesus estivesse de verdade fisicamente aqui, você ia ficar assim... Ai, ai, Jesus, ah, você está aí, que legal, te amo. Nossa, já foram duas horas, então que bom que acabou, deixa eu ir embora. Você nem quis ele, você não fez nada para que ele se manifestasse na sua vida. Está certo isso? Gente, comece a prestar atenção. Põe a sua alma, porque a sua alma tem mente, tem vontade própria, tem emoção. E isso tudo é que tem que ser força. Por isso que Jesus falou assim, ó, você tem que amar a Deus com toda a sua mente, com toda a sua força, com todo o seu coração. Não é para você amar a Deus, que nem panqueca que você joga pro alto e cai no chão. Não. No começo é assim porque você não está sintonizando, você não conseguiu entrar lá. Conforme você vai fazendo, prestando atenção de toda a força, de toda a mente e de todo o coração... A palavra tem força, é pesada. Entende isso, gente? É uma palavra de peso. Eu te amo. Entendeu? Tipo, Jesus, eu vou te chacoalhar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te... Gente, sabe o que vai acontecer? Você vai cair de joelho se você ficar aqui em pé falando isso. Mas eu te amo mesmo. Eu te amo. Imagina isso. Sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer... Te derruba aqui. Vocês estão me acompanhando? A sua palavra tem que ser de peso. Não é para dormir na hora que está fazendo isso. Então vai lá na cama, pega um cobertorzão, deita e dorme, meu. Tá ok? Quando você ora em língua, você pode lixar o iaca, andoloxa na maica. Andora ramalica, andoroko, chequeta, babaca, andola. Ah, eu nem sei o que eu estou orando. Mas ele está intercedendo por mim. Eu não tenho nada a ver com essa oração, porque ele está agindo. Mas quando eu estou adorando, eu preciso... ter uma palavra pesada, quer dizer, forte. Quando você fala para uma pessoa, não! Que não, até estremeceu, ali, certo? O lustre quebrou. Tão forte que foi o não. Entende o que eu estou querendo dizer? A palavra pesada que você fala com tudo. Estão entendendo? É assim que você tem que adorar a Deus. Eu te louvo, eu te adoro. Eu te glorifico. Você acha que isso não tem poder? Claro que precisa ser tudo para Ele. Ele é isso tudo. Ele é isso tudo. Eu te glorifico. Eu te adoro, Jesus. Você vai mudar de vida, viu? Se você fizer isso de verdade. Gente, Jesus, você vai começar a amar Jesus. Você vai começar a sair e cair fora desse mundo. Você não vai achar graça em nada, não. Foi o que aconteceu com Ele. E ele conta, né? Que nessa confusão toda ele ficava lá adorando e o Espírito Santo falava, fica mais. Ele, ah, mas tá tão bom que eu vou ficar aqui mesmo. Ele não queria nem sair de lá, já estava horas, horas, horas, o dia inteiro. Ah, mas agora eu preciso ir, senão meu pai vai ficar mais bravo ainda comigo. Ele disse assim, ah, fica mais. Deus nos quer, gente. Depois fala que Deus não ouve oração? Eu nem cheguei lá. Para ele ouvir. Estão me acompanhando? Se você orar mesmo com peso, você vai ver a glória de Deus. Está faltando isso. Você pode chorar. Que nem eu disse no começo, eu estava confessando a palavra, eu chorava, gente. Sabe por quê? Eu estava tão longe daquilo que eu estava confessando. Deus, eu vou te servir. Eu não estava com condição de servir coisa nenhuma. Só problema, eu vou te servir, pai. Você tem um... E chorava assim, porque ela falava assim, mas eu não tô nunca com servir Deus. Como? Será que Deus está escutando eu falar que eu vou servir a Ele? Eu vou fazer o que o Senhor quiser, Deus. O pastor Erineu falou assim para mim, ah, você está falando isso? Você vai ver se ele te mandar lá para a África. Você falou que você vai fazer o que ele quiser. Se ele te mandar lá para a África, você vai. Eu falei assim, ah, mas eu vou mesmo, porque eu estou falando o que eu quero, é verdade. Eu nem sei se ele está me ouvindo, mas eu estou dizendo que eu vou te servir, Senhor. Que a minha vida é sua. E olha o que ele mandou eu fazer. Tá certo? Porque é amor. Você vai servir a Deus porque você ama. Porque quem não ama Jesus... Por acaso, você já viu o mundo? Alguém do mundo servir alguém que nem ama? Que não vai ter nenhum troquinho de nada? Que se dane, que eu não vou fazer nada por você. Não é assim? Se você não amar Jesus, você não vai servi-lo de jeito nenhum. Você vai ficar onde você está mesmo. Depois você quer um carguinho na igreja. Não, você vai lá ver o que Deus quer que você faça. Aí é prazeroso. Começa a adorar a Deus, você vai ver. Né, gente? Tá valendo? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Porque nós falamos a semana passada, eu quero ver se eu falo bem rápido isso, porque o nosso tempo está curto. Se Deus não estivesse aqui conosco, né, gente? Já está muito chato agora. Amém? Eu sei que quando meu pai morreu, ele ficou 18 dias no hospital e pronto. Eu ficava no meu turno só orando, com a minha mão em cima dele orando. Paulo. Nunca falei, ô pai, você vai morrer. Não, de jeito nenhum. Né? Eu confessava cura, confessava força para ele, paz. Pedia para que o Senhor viesse e ficava orando em línguas. Todas as horas que eu ficava lá. Mas, glória a Deus, o dia que ele partiu, ele esperou a amada dele, que é a esposinha dele, que é a minha mamãe. Ah, chegou o turno dela, e ela chegou lá bem cedo, assim, ai, mas hoje, parece que hoje vai ser o dia. Ela já sentiu no coração dela. Ela disse, acho que é hoje. Porque a gente, né, tem uma comunhão com Deus assim, que a gente percebe. Deus põe as coisas. Ela chegou lá, olha aqui, Laurindo, hoje eu vou ler todos os salmos, porque hoje vai ser muito diferente. E é mesmo, porque ele ia partir já já. Então ela sentou, leu o primeiro salmo e ele inclinou a cabeça. E foi. Aí minha mãe viu que foi, né? Mas na hora dá um negócio. E ela teve toda a força de Deus para esse momento. E ela e meu pai não podia ir para a casa do pai sem que fosse junto na presença dela, gente. Não ia ser legal comigo, com meu irmão, com a minha cunhada, sei lá. Não ia ser legal. Tinha que ser com a esposa. Gente, 62 anos casados. É mole isso? Tinha que ser com a esposinha. Então ele esperou, Deus deu essa graça, né, para ele esperar aquele momento. E ele partiu para a casa do pai na presença da minha mãe. E a minha mãe foi à sala da enfermagem, era bem do lado. Ela correu lá e disse assim, ai, não sei, acho que aconteceu alguma coisa. Que os aparelhos, né, ficaram loucos, os aparelhos, porque ele partiu. Aí elas foram correndo lá e disse assim, ai, realmente... Aí a minha mãe me ligou de lá e disse, ai, Ana, ele já foi, estava chorando. E eu adquiri a força de Deus. Mãe, nada de chorar, mãe. Ele foi para a casa do pai. Ele está com o nosso Deus. É momento de glória, mãe. Ele partiu salvo. Em nome de Jesus, nós sabemos que ele falou tudo o que aconteceu com ele. Ele viu Jesus. Ele já sabia que dia que ele ia. Ele falou, hoje é sábado. É, mas o moço não chegou até agora. Que moço, pai? Pai, o moço com o carro, que vai me levar para o cemitério. Eu disse, ai, que é isso? Não, é sério, é sábado, é sábado que eu vou para o cemitério, é sábado. Ele não foi naquele, foi no outro. Então a gente não ficava tocando muito nesses assuntos. Outra coisa, com a minha cunhada, ele é assim, olha, eu estou aqui ainda, hein? Isso já era no turno da minha cunhada. Eu estou aqui ainda, mas sabe que eu fui para um lugar que eu pensei que eu já tivesse morrido? Ai, seu Laurinho, não fala isso. Não, é sério. Eu fui lá, mas que lugar, gente. Eu já estava morto. Eu não nem sei que lugar que é, mas é ótimo. Mas sabe de uma coisa? Eu me arrependi diante de Deus. Porque eu tomei muita cerveja na minha vida. Eu nunca nem sei para que eu fui tomar tanta cerveja. Ô, gente, quem está bebendo cerveja, ninguém pode parar, tá? Porque a hora que você se encontrar com Deus, você vai ver que isso não presta. Tá ok? Eu bebi muito cerveja. Ah, ela disse, ai, seu Lorinho, quer nem falar isso. Ele falou assim, não, é assim, eu me arrependi diante de Deus. Disse, não, Márcio, ele foi tendo encontros com Deus. Não foi bom isso? Então não tinha tristeza. Estava tendo encontro com Deus. Ele falou, então eu estou aqui ainda? Ah, pensei que eu já tivesse ido. Ai, meu Deus, então tá bom. Depois ele diz assim, olha, você quer saber de uma coisa? No meu turno. Jesus é maravilhoso. Mas não tem ninguém igual a ele. O pior é que ninguém sabe que ele é tão maravilhoso. Eu disse, por quê, pai? Ele veio aqui, veio. Mas ele pegou na sua mão? Pegou. Eu não quis perguntar mais nada. E daí, gente, eu fiquei tão assim, ai, meu Deus. Eu não quero assustar meu pai, que ele está indo. Deixa ele ir em paz. Eu não quero fazer muita pergunta. Ele que fale o que ele quiser. Ele falou, ah, ele veio sim. Mas ninguém sabe que ele é maravilhoso. É uma pena que ninguém sabe. Ele é demais, ele é demais, ele é demais. Ele ficou falando isso. Ele é demais. Não é isso, é uma glória? Foi demais. E outras coisas. Então ele esperou a querida dele para partir. Foi muito bom, porque esse cara, mamãe, papai já foi. A gente tem a dó. Isso não é notícia que se dá. Ah, isso é horrível. Isso é coisa de diabo, covardia. Não, não é não, gente. Tem que ser coisa de Deus. Deus preparou, deixou o esposo partir diante da esposa, na paz. Isso foi honroso, gente. E o que mais? Deus deu um super consolo no nosso coração. Bom, enquanto nós esperávamos essas coisas, né, de ver papel, essas coisas demoram, vocês sabem, né? Isso aí é o mais chato e a família tem que ver, babá. Mas aí, de repente, dava crise de choro, eu chorava igual uma criança. Vinha aquela crise de choro, eu chorava, depois parava. O meu cachorro ouvia eu chorar, porque ele era muito amigo do meu pai. Quando eu saí, que nós fomos então lá para São Paulo, minha empregada disse no outro dia, ó, o cachorro subiu lá na cama do seu pai e ficou chorando igual você. Os cachorros têm alma, gente. Ele entendeu tudo que meu pai tinha morrido. Tá certo? Então eu tive várias crises de choro durante o dia. Chegamos. Vocês sabem que hoje não tem velório à noite, né? Eles mandam fechar, segurança, foi ótimo. Cheguei em casa, deitei e dormi. Vamos dormir. Olha, isso é paz de Deus. No outro dia, levantamos bem cedinho, fui para lá, não tive mais nenhuma crise de choro. E nunca mais eu lembrei com meu pai com uma dor aqui. Sabe o que é isso? Dá vontade de chorar? Quando você quer chorar, não é aqui? Nunca. Nunca. Deus deu a paz. O consolo. Eu amava meu pai demais, lógico. Nunca me separei do meu pai. Casei, meu pai e minha mãe sempre juntos. Então, gente, não é bom você andar com Deus? Para as horas difíceis, nós precisamos de Deus, gente. Na hora da alegria, ó, Jesus! E depois larga a mão. Nós precisamos de transformação. Tá ok? Isso é importante. Se você orar, por isso que fala, gente, a morte do justo... A pessoa que aceitou Deus, a Jesus, é uma coisa branda que Deus vem, prepara. É um momento difícil, mas com Deus é completamente ameno. Não é desesperador como o pessoal do mundo que não tem Jesus, hein? Nós temos que nos preparar para essa hora. Ninguém pensa, ah, não, gente, morrer na hora quem é que enterra? É que se dane, não é assim, não. Eu tenho que me preparar para eu ir para a casa do pai. Porque o dia que eu for, que nem o pastor dele falou assim, ó, aí a gente vai estar andando, já está velho de 120 anos, esse corpo não cai a gente. Ele fala, ah, eu não aguento mais. Cai e a gente sai e vai para a glória. Assim que nós vamos nos preparar. Tá ok? A gente tem que pensar nisso, queridos. Porque agora falar isso para ímpio é duro. Você vai lá fazer uma oração, você tem que falar isso daí para ver se alguém lá no meio se salva, né? Porque tá cheio lá de negro que nem salva, tá? Assim, ó, Jesus existe, todo mundo vai passar por isso. Quem sabe hoje você aceita Jesus? É muito bom se aceitar e levar uma vida com ele, porque essa hora vai acontecer. Ninguém vai ficar sementinha aqui. Né, gente? Então, vem cá, nós podemos escolher que jeito que nós vamos morrer, né, bem? Agradecendo a Deus que Ele estará sempre nos livrando de qualquer tragédia, situação difícil. Ter paz, porque o justo, ele tem uma morte de paz, ok? A gente pode escolher isso. Por isso, gente, vamos entregando a vida a Jesus, começa a orar. Não é que você vai começar a pensar o dia que você vai morrer, não é isso, mas esse dia vai chegar. Se Jesus não vier hoje à noite, amanhã, não sei. Mas, se não, a gente vai passar por isso, cada um. Tá? Que seja com a força de Deus, para ninguém se desesperar. Amém? Então, veja só Romanos 12, versículos 1 e 2, porque nós falamos na semana passada que Abraão e Sara, eles foram transformados a tal ponto que nós até comparamos como uma metamorfose, né, que aconteceu com eles, porque a gente sabe o que acontece com a lagarta que vira borboleta, é uma metamorfose. Então, essa transformação no grego, na verdade, que ele fala aqui, no versículo 2, para nós transformarmos pela renovação da nossa mente, essa transformação vem como uma metamorfose, onde algo que era de um jeito vai e se transforma e fica como é a mente de Cristo. Então, nós precisamos ensinar como que é esse processo para que haja essa metamorfose, essa transformação que aconteceu com Abraão, que com 100 anos foi pai, e Sara com 90 anos foi mãe. Amém? Então, é possível coisas extremas, o impossível acontecer para aquele que crê. Então, veja versículos 1 e 2 de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça, é um assunto só, que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu ou vai repartir. É, ainda bem que vocês estão acordados ouvindo. Que Deus repartiu a cada um, já foi dado. Quando nós nascemos de novo, Deus deu uma medida de fé. Esta medida de fé, a gente poderia ler tudo aqui, mas agora não estou com muito tempo. Mas essa medida de fé é como se fosse uma semente que foi plantada no nosso coração quando nós nascemos de novo. Essa medida de fé é como uma semente que foi plantada no nosso coração quando nós nascemos de novo. Ele falou que é uma medida para cada um, porque ele vai falar dos dons mais embaixo. Cada um, ele vai falar aqui, ó, no versículo 7. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. E assim por diante, tá ok? No 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos... Amém? Então, ele está falando dos dons que, com a graça, essa medida da fé, é onde estão os dons. O chamado, aquilo que Deus chamou você para fazer. Então, a transformação que Deus fez em Abraão e Sara é o que tem que acontecer conosco através da renovação da nossa mente. E se nós formos ver capítulos anteriores, principalmente o 8, eles têm conexão com o capítulo 12. Porque lá no outro ele está falando, no 8, como andar no Espírito e não na carne mais. Como sermos guiados pelo Espírito Santo. Que através do Espírito Santo, nós recebemos dele a intercessão, né, diante de Deus, que ele faz por nós com gemidos inenarráveis. Quer dizer, quem ora em línguas, ele está dizendo, é que ele faz a intercessão por nós diante de Deus, para que aquilo que é da vontade de Deus aconteça para nós. Então, essa oração em línguas, na verdade, é o que vai trazer a transformação. Para que a nossa mente seja renovada. Porque existem duas operações na oração em línguas para edificação pessoal, que é uma, ela traz a revelação da palavra. Você começa a ler a palavra, tipo, vou ler 1 João o mês inteiro, depois vou ler Efésios o mês inteiro, blá, blá, blá. Ah, eu já li todo o Novo Testamento, vou ler de novo. Aquilo está sendo gravado dentro de você, e o Espírito Santo está usando essa palavra para renovar a sua mente. Então, conforme você ora em línguas, a palavra de Deus começa a trazer revelação. E uma outra coisa que ela faz é trazer o plano de Deus para a sua vida. Por isso que as pessoas não sabem qual é a medida da fé que Deus colocou em você para que você entre no seu chamado. Porque a medida da fé é assim, é aquela semente com a qualificação do que Deus quer que você seja. É isso que ele está falando, por isso que ele fala dos dons. Se é profecia, se é ministério, vai lá. Se é ensino, é ensino. Cada um faça de acordo com aquilo que Deus te deu, com a graça. Mas como você vai saber? Você vai saber orando em línguas, porque a palavra de Deus, que é vivificada em você, através da oração em línguas, renova a sua mente. O Espírito Santo faz isso quando você ora em línguas. Então você tem que orar mais em línguas, porque ele diz aqui ainda, ó, que é para nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, porque isso é que agrada a Deus. O que que agrada a Deus? É a nossa transformação. Não é para você viver mais do jeito que você viveu desde o dia que você nasceu de novo e ficou parado ali. É para ver a sua transformação. Mas para ver a sua transformação, a sua mente tem que ser renovada. Então veja uma coisa. Poxa vida, eu estou orando. Eu já pedi para Deus dinheiro e o dinheiro não chega. Você sabe que quando você pediu, ele te ouviu? Ah, não, mas o dinheiro não chegou. Mas ele ouviu, porque a Bíblia diz que sim. A palavra de Deus diz que assim que você orou, eu te abençoei e mandei. Mas não chegou. Não chegou porque eu preciso de fé para que aonde está parada a bênção de Deus seja liberada. Por isso que eu oro em línguas. Então eu tenho que ser transformada. Estão me acompanhando? As pessoas que não oram em línguas, gente, se você orar todos os dias em línguas, uma hora, você vai ser transformado. Vai chegar uma hora que você vai começar a ter um relacionamento com Deus, onde você vai querer mais algo na sua vida. É muito forte o que o Espírito Santo começa a colocar dentro de você. Tipo assim, existe uma porta aqui dentro de mim, que eu que estou com a chave, eu não dou para o Espírito Santo. Mas eu vou orando em línguas uma hora. Mas se você vier na terça, só na terça, e ficar orando em línguas aqui, porque a gente fica das 8 às 10. Se você ficar aqui só orando em línguas, uma vez por semana, que lá na tua casa você não ora, vem aqui então. Se você ficar dormindo e der autorização, a gente vai te acordar. Se não, a gente deixa você roncar aí, depois na hora de ir embora te chamando. Mas o objetivo é para orar. Então você não sai da sua casa para vir aqui, né, a gente dormir. Lá é bem mais confortável. Você pode até ligar uma TV, pôr um cadinho, sei lá, meu, né? Ficar comendo pipoca, etc. Mas se você vier toda terça, e andolobocochela malacata galabacaxelobocor, você pode estar ouvindo o que está falando a palavra, mas você está orando, não é para dormir no meio do caminho. Se você fizer isso, vai chegar um dia que você vai começar a ter algo diferente de você, porque o Espírito Santo vai ficar assim, ó, empurrando você lá dentro. Deixa eu entrar nessa porta. Deixa eu entrar nessa porta. Dá a chave. Dá a chave. E você, não, de jeito nenhum, porque eu adoro aquilo que eu faço. E eu não vou dar isso para Deus, mas nem. Eu amo fazer isso. Eu amo ser assim. Ou ser assado. Eu não vou mudar. Mas, gente, são coisas até inconscientes. Pior é isso, no temperamento. Então, isso chama-se mortificação. Quando você ora em línguas, você está no processo de mortificação. De mortificação do quê? Dos desejos carnais. Coisas que você tem dentro de você, que nem você sabe. Mas se você souber conscientemente, é aí que você não vai deixar Deus agir mesmo. Por isso que Deus vai orando em línguas e vai te pressionando. Deixa eu entrar. Dá a chave? E você não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, mas você vai. Terça-feira você vem de novo, ora mais 2 horas. Ou você mais ora mesmo. Não é para quem está brincando, não. É para quem ora. Se não aconteceu nada na sua vida agora, você não orou ainda o suficiente. Você orou 2 minutos, ele operou só 2. Mas vai precisar de 1 milhão de horas. Tá, então. Mas valeu, pelo menos. Ah, tiquito, já está valendo. Alguma coisinha. Você já está incomodado, não está, não? Tá. Né? O que eu faço? Ele está, me dá a chave. E você, não. Nem que pense, Espírito Santo, eu não vou dar chave nenhuma. Não, por favor, me dá a chave, Espírito Santo. Vai te pressionando, tem um negócio lá. Mas ninguém pode mexer nisso, é você e ele. A transformação é isso. Quem ora em línguas vai ser transformado. A oração em línguas é outra chave, amados, que vai ser encaixado aí. Não é a primeira chave. Embora a adoração seja o que Deus falou, que é para adorar a Deus, primeiro mandamento, sobre todas as coisas. Mas eu vou adorar a Deus de verdade e nunca vou sair da palavra, da verdade, se eu realmente for guiada pelo Espírito Santo. Então eu tenho que orar muito em línguas para adorar a Deus. Ah, mas tá uma confusão, eu adoro, eu oro em línguas. Vai, divide o seu tempo, querido. Tem que fazer tudo. Ah, mas eu tenho só meia hora. Então divide essa meia hora em três, vai. Você tem que orar em línguas, dá para orar e ler Bíblia. Então já, põe dois. Tá? Você vai, orou em línguas. Aí você vai, a confissão não pode largar, amigos. Ela transforma a sua mente, ajuda na meditação e a adoração. Você começa a adorar, que nem eu disse hoje aqui, mas olha, adoração de peso, palavra pesada. Não é para lixar unha não, na hora que está adorando. Não é para você começar a ver a teia de aranha ali, nossa, mas preciso tirar aquela teia, você não está adorando coisa nenhuma. Você tem que ir diante de Deus e depois que você começa a adorar a Deus um pouco, você já começa a falar a palavra. Com peso. Vai acontecer. Vai acontecer. Digam, vai acontecer. Ah, vai, vai, vai. Mas abre lá Isaías um instantezinho, queridos. 28. Para vermos mais. Vocês estão me acompanhando nisso, queridos? Tá valendo? Porque você tem que saber o que acontece com você quando você ora em línguas. Gente, você vai passar para a casa do pai e não soube nada do que é a vida espiritual, pelo amor de Deus. Nós, não é para nós sermos do mundo, gente. É para nós sermos de Jesus, termos a mente de Cristo. Nós não vamos fazer nada para Deus se nós não formos transformados. E obras mortas não tem valor, não tem galardão. Não tem nada de Deus. São obras nossas. Veja Isaías 28, versículo 9. Atenção aqui, gente. Rapidez. Abriu? Então diz assim, 9. A quem, pois, ó Deus perguntando, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Eu vou ensinar para quem? A verdade, Deus está falando. E a quem se daria a entender o que se ouviu? Para quem que eu vou ensinar? Quem que vai entender? Quem vai ouvir vai entender. Acaso aos desmamados? Aos que se foram afastados dos seios maternos? Esses bebezinhos aí? Acaso é aos bebês? Que está... Quem está bebendo leitinho, que eu vou ensinar, será que é para eles? Eles vão entender, eles vão ouvir. Porque, ele disse assim, a transformação é exatamente isso. É preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. A transformação é assim. Ninguém se transforma de um dia para o outro. Vocês viram? Foram 25 anos para Abraão, né? E Sara. Então, ok. Para metamorfose acontecer, porque foi realmente o que houve com eles, gente. O cara era velho, ela então, o útero dela estava uma uva passa. Mulher não ovulava mais, não podia conceber, gente. E não foi sob a ação do Espírito Santo que ela concebeu, foi do relacionamento íntimo dela com Abraão. Ele revigorou as forças, está escrito lá, e foi gerado o bebê. Teve espermatozoide. Ele nem tinha mais. Ela estava seca dentro dela. O ovário não tinha mais menstruação. Não podia ter filhos. Não foi uma metamorfose, gente? Nós lemos isso a semana passada, não é? Como que o rei ficou que queria ela como esposa. Mas foi nesse período que ela estava... se transformando, ela ficou tão linda, jovem, que o rei falou, eu quero ela para minha mulher. Vocês lembram disso? Ela ficou jovem. Gente, isso é o maior milagre, fala lá. Vocês estão entendendo o que é a transformação? A mente deles foi transformada a tal ponto que o corpo começou a receber transformação. Foi essa palavra no grego que está traduzido aqui, quer dizer metamorfose. Nós precisamos disso na nossa mente. A nossa vida tem que acontecer isso. Então é a oração em línguas, amigos. Pode acelerar. Candolo bocoche la mariaba. Candolo bocoche. Será que não dá para orar uma horinha por dia? 15 minutos? Ai, eu estou orando. Então a raiz está muito profunda. Né? O Senhor está com muito cuidado com você, porque Ele não despreza a oração. Se você realmente está orando, está demorando, é porque precisa... de muito cuidado de Deus para tirar você da condição que você está. Estão me acompanhando? Porque essa oração não falha, é o Espírito Santo. Ou se não está orando, então não adianta vir falar que está orando, tá? Porque nunca vai acontecer mesmo. Então, a transformação é isso tudo. É aos poucos. Pelo quê? Daí ele diz. Por lá, como que vai ser isso, então? Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo. Candoro, bochera, malia, tangueto. É isso aí. Como que ele vai ensinar para quem não sabe? E quem não sabe lá vai ouvir. Nem tem capacidade de ouvir a palavra, de ouvir os ensinos. Mas então, com a ação do Espírito Santo, trazendo essa oração sobrenatural de línguas para o nosso espírito, é que, atenção, o que, que vai acontecer? Ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado e este é o refrigério. Você está cansado? Está preocupado? Então é esse. Candolo boche, ramania, candolo boche. Nerabalabacandolo, corabacá. Carebacheirabacá. Você vê a televisão? Então desliga, amigo. Você está precisando de Deus. Está precisando muito de Deus. Então aquela hora você vai orar em línguas. Ai, mas eu vou orar, eu não consigo. Ai, me dói tudo. Abababá. Então fica em pé andando. Eu vi o cara cair, ele estava orando em línguas. Encostou na parede, o joelho dobrou, o cara, bum! Até em pé, quer dizer, opa, acordei, então eu vou orar, né, cara? Você está deitado, confortável, sentadão, você passa 3 horas lá. Nossa, orei demais, cara, não orou, boche. Orou nadinha. Agora, se você cair no chão, você acorda rápido. Fala, ah, não, não dá. Estou orando, vou continuar. Então, Deus disse assim, aqui, olha. No versículo 12, no 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas, falará o Senhor a esse povo. Está vendo? A transformação vem disso. Mas quem que ele, para quem que ele vai falar? Se não entende, se é bebê espiritual. Então precisa de transformação, de crescimento espiritual. Então é através da oração em línguas. Que abre lá em Hebreus capítulo 5, um instante. Eu tenho que mostrar isso rápido, nós vamos terminar. Está valendo? Por que que você vai orar em línguas? Ah, eu não gosto de Jesus, não. Não estou nem afim. Então vai orar em línguas, você vai gostar muito dele. Você vai se entregar. Gente, antigamente eu olhava assim, nossa, como é que esse povo serve a Deus de domingo? Eu pensava. Eu estava mais no mundo que qualquer coisa. Como é que essa gente serve a Deus de domingo? Larga a casa e fica lá na igreja o dia inteiro. Ah, não é possível. Pô, domingo eu tenho que estar na minha casa. Vocês estão achando que eu era diferente de alguém? Não, Deus me transformou. Eu fui transformada. Para eu ir aonde Deus quisesse. Mas ele destruiu meu casamento? Não, muito pelo contrário. É o plano dele, ele arca com o plano dele. Tá valendo? Você está precisando orar em línguas, com licença. Isso tem a ver com a pregação de quinta que eu não consegui fazer essa semana, hein? Mas nós vamos chegar lá. Olha aqui, gente, vamos ler de 11 a 14, Hebreus 5, ok? Olha só. A esse respeito, temos muitas coisas que dizem... Aí, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Encontrei com uma moça cuja irmã vem na igreja. E ela assim diz, ah, essa aqui é minha pastora, Ana Maria. Ela até te ouve, né? Ela fala assim, nossa, você é bem diferente do que eu pensava. Ah, não tem importância o que você pensou. A pessoa me ouve e diz, por quê? A pessoa já fala, essa velha deve ser muito chata. Deve ser uma bruxa, né? Deve ser 1,80m, com uns cabelão assim. Você olha assim, oi, muito prazer. Nossa, eu pensei que você era outra pessoa. Chama, não tem importância. Tá válido. Ai, ai, de quem vê cara não vê coração, né, gente? Ainda bem que Deus só vê o nosso coração, aleluia. Então, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Não ouve, porque é no espírito que vai entender. Candorobocoxerá, Maria. Ah, agora estou começando a entender. Alabacaxe, o que é isso? Ah, estou começando a entender. Amém? Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres. Ah, oh, tá, por favor, gente. Já é para você ser mestre, por favor. Você se salvou quando? 1800 e quê? E ainda não está ensinando nada, pelo amor de Deus. sabe nada, não está fazendo nada. Ah, faz favor, vai. Vai orar um pouquinho em línguas. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, não é isso não, não acabei de falar. Atendendo ao tempo decorrido, que você já se salvou, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Vocês estão no leitinho ainda. Para crescer tem que orar em línguas, ficar forte, começar a comer alimento sólido. Já passou o tempo de beber, gente. Ainda quer beber leite? Já está velhinho já, pô. O dente está até caindo já. Aí como é que é? Vai precisar de metamorfose na arcada dentária. Para mastigar o... né? A carne sólida. Olha só o 13, agora que me interessa. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O que que acontece? Vem uma doença, não sabe sair dela, porque não sabe manusear a palavra. Não sabe usar. Tá valendo? Não tem grana, fica sem grana. Por quê? Inexperiente, não sabe usar a palavra. Né? Tá com um probleminha de relacionamento, por quê? Não sabe perdoar, não sabe amar, inexperiente. Tá valendo isso aí? Né? Tá bem explicadinho, né, querido? Deus já nos abençoou, nós não estamos sabendo manusear a palavra. Como que eu vou usar essa palavra? Bom, você tem que ficar lá orando, confessando, lendo a Bíblia, orando em línguas, você vai começar a aprender, amigo. Aí veio um problema, você está deixando, né? O diabo já pôs aí uns ovinhos, você vai deixar aqueles ovinhos virar já as cobrinhas. Pois cresce, vai pôr mais, esse ninho não vai ter fim, vai acabar com a sua vida. É sério isso? Deus está falando, para quem que eu vou falar que não me entende? Como que eu vou ensinar isso? Poxa, então vai ser com lábios gaguejantes. Porque é pela transformação que você vai crescer espiritualmente, mas a sua mente vai ser renovada. Então, candoroboxeira, Maria Bacalá, Maricondolobocô, Xarabaria Labacare, Bacarabalabá, Andoromô, Xarabaria Bacandolobá. Vai orando alto, porque se você começar naquele. Hã? Passou já pro outro lado, pum. É. Não fica? Você nem está em condição de orar baixinho, coisa nenhuma, cara. Vai. Nossa, deve ser uma guerra, é nada, é indicação pessoal sua mesmo. Mas fica naquela ali, que você precisa ter atenção, você vai longe. Andale machalabacaico. Andara mahalabacaico. Ah, mas eu não oro como você. Ah, e daí? A sua oração tem o mesmo poder, é o mesmo espírito. Uai, vai orando, que vai sair um som aí, ele vai. Vai vir mais palavras, sei lá, poxa. Não é para ter interpretação. Vai querer inventar agora a interpretação, que isso é bom, né? Muito bom. Deus está falando. Blá, blá, blá. Se for de Deus, acontece. Se não for, gaveta. Ah, sai fora. Andoromô, xerabari, alabacá. É melhor que vocês profetizem. Você está profetizando para você. Você já sabe o que você vai ter que fazer. Ninguém vai precisar agora. Por favor, você acha que eu devo comprar uma casa naquela rua de lá ou de bairro? Ah, por favor. Sei lá, meu. Não sou Espírito Santo. Peraí. Ô, Espírito Santo. Ah, ele não vai vir. As pessoas vêm. Ah, por favor. Eu sei lá. Eu não me mostro espiritual pra ninguém. Eu falo assim, ah, não sei. Acho que é melhor você orar. Vai orando em línguas, Espírito Santo. Não, mas é pra onde? Não, mas você não tá aí vivinho? Pode ter certeza que Deus tá te guardando. Esta é a única solução, querido. Se você quiser andar com Deus. Por isso que Jesus falou, ser forte e corajoso, porque fraco não vai mesmo. Leite, quem está no leite não vai aguentar, amigo. Não vai. Não entende nada. Você tem que começar a entender, porque se você orar em língua, você tem revelação da palavra. Pô, é triste. A pessoa não sabe falar um A da palavra de Deus. Por quê, hein? Sabe por quê? Porque não está orando nada em línguas. Nada. Eu já descobri. E agora, hein? Você mesmo que se denunciou. Você não está falando nada. Você não se manifesta, não mostra nada do que você sabe. Como que essa palavra quer dizer o quê na sua vida? Ah, nem sei, nunca nem pensei. Eu nem penso nisso, nem penso na palavra o dia inteiro, não. Tô pensando, quanto que é 2 mais 4, 5? Se o dinheiro está aumentando, está... Não é por aí. A gente quer ser rico. Ó, a primeira coisa que você tem que fazer é ser rico dentro de você. Quando você for rico dentro de você, a hora que você puser a mão no dinheiro, ele vai ter outra conotação. Por isso que Deus não dá muito dinheiro para o povo, não. Não dá mesmo. Tem que se mortificar. Então, você vai orando em línguas. Ó, aqui, ele já falou aqui, ó. No 13, então. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Já foi feita uma pesquisa, há muitos anos atrás lá nos Estados Unidos, porque aquele povo adora pesquisar, né? Então foram atrás desse negócio de gente orando em línguas, pentecostais, aquela auge que houve. Né? Os caras lá começaram a pesquisar, assim, médicos, sei lá, gente dessa área. Fazer estudos. E detectaram que 75% da pressão no, na parte física das pessoas vem de todo medo e preocupação. Ponto final. É feio isso. Candoroboku, xerá, maria, labacá, tequenderequê, xará, maria, abacá, labacá, abacá. Entendeu? Vai orar em línguas. Se você orar muito em línguas, ó, o Espírito Santo falava assim pra mim, vai orar à tarde também. Mas por anos, eu só orava de manhã. Todo dia não falhava. Mas Deus começou a falar assim, ora à tarde. Eu disse, ah, eu vou assim, qualquer dia. Vai orar à tarde. Eu disse, ah, sim, qualquer dia. Uhum. Mas primeiro eu vou fazer esse tapete aqui agora, mas aí depois, de tarde, qualquer dia eu vou. Aí eu tô lá fazendo, Espírito Santo, vai orar? Vai orar. Aí eu falava assim, ah, quando eu acabar esse tapete, eu vou, certeza. Mas olha, gente, acabei aquele tapete, peguei outro. Daí o Espírito Santo todo dia falando aquilo. Um dia eu falei, ah, quer saber? Eu vou ficar orando em línguas, então eu vou ouvir uns ensinos do pastor, enquanto isso. Vou pôr aqui um áudio e vou ficar ouvindo. Gente, sabe o que aconteceu? Dobrei aquele tapete, acabou. Foi aí que começou tudo a minha vida. Eu não queria dar essa chave. Tem muitas chaves que a gente não quer dar para Deus. Ele falava, eu ouvia plenamente. Vai orar de tarde também. Eu falei assim, ah, é. Qualquer dia eu vou. Eu vou sim. Mas eu continuava orando de manhã. Então era a força, né, para Deus continuar falando. Aí eu lá, bordando, fiz um tapete. Fiz, ah, vou fazer outro agora. Vou fazer um assim. Ficava inventando só para melhorar. Eu lá, estou precisando de tapete, gente. Para quê? Que eu nunca precisei daquela porcaria. Para quê, Gê? Sério? Não precisava nada daquilo. Nada. Nós fazíamos um docinho em casa, vestidinho para criança, bordava, ia comprar não sei o que, não sei aonde. Ficava andando atrás de besteira, eu com a minha mãe. Besteira não, mulher, né, dona de casa, andando assim. Mas nós estávamos orando, blá, blá, blá. E Deus falou assim, ó, um dia vocês têm que orar mais, e depois vocês vão orar mais. E depois, nunca parou esse mais. Ele ficou falando até... E mais, eu falei, ixi, vai ser... Eu pensei que agora eu podia tirar um descanso. Deus, não, pode voltar. E jejuar, e não sei o que, não sei o que. Vai parando agora de fazer docinho... O dia quiser, compra docinho, ou então não compra, para com isso. Ou para desse negócio de fazer vestidinho, bordadinho, para com isso, vai orar. Vai orar. Foi desse jeito que eu mudei de São Paulo para Alphaville. Eu parei de fazer docinho, vestidinho, etiquetinho, bebê. Ai, mãe, ó, filha, eu não estou com tempo de levar em lugar nenhum. Minha filha, vai orar, vai estudar essas coisas aí que você precisa mais. Comecei a perceber que não precisa dar muita atividade para filho, não. Eles precisam ter paz na mente. Se a mãe tem, os filhos têm. O marido chega de casa lá, cheio de diabo, né? Porque andou no mundo o dia inteiro. Quando ele chega, aquela nuvem de Deus, o cara fica calmo, maravilhoso. Fica tudo abençoado. O papel da mulher é esse. Agora a mulher anda para cima, para baixo com os filhos o dia inteiro. O marido chega cheio de diabo e ela também, e eles também, e começa aquele rolo. Ninguém está feliz, ninguém está lá. Vamos sair daqui, vamos tudo sair. Porque aqui não é lugar bom, não. A nossa casa está horrível. Vamos embora. Deus me ensinou, gente, eu orei demais. Não pensa que eu ia querer ficar dentro da minha casa, não. Não pensa. Eu sou igual a qualquer pessoa. E nem estava com depressão, eu queria ir para a rua também. Tanto que eu ia. Ó, não precisa ter dinheiro para ir para a rua. Precisa é não estar doente. Né, nego? Você não está doente, você anda para a rua o dia inteiro. Você arruma um negócio, você vai ali, fica na esquina. Gente, O que precisa é ter paz. Aí eu falei assim, ó Deus, agora olha aí, minha filha está aí, né? Mas todo mundo está indo para as aulas disso e daquilo. E eu lá olhando, pá, pá, pá. Deus assim, o que ela precisa, ela tem, que é paz. E você que está aí. Eu nunca fiquei lá no meio da minha filha enchendo o saco. Vamos brincar de casinha. Que é isso? Estou velha, vou brincar de casinha. Eu brinquei quando tinha 7 anos. Agora é piorar, não vou brincar com casinha, coisa nenhuma. Assim. Você que inventa personagens. Cria, você não é burra. Faz o que você quiser. Não sei falar, mas a situação era essa. Eu não precisei, eu tive infância. Brinquei muito de bonequinha. De tudo. Né? Aí agora ela que brinca. Não vou lá agora. É, quem quer ir brincar com a filhinha é porque não quer ir orar. Tá valendo? Gente, pensa um pouco na sua vida. Por favor, precisa de transformação. Ano 2013, já está adiantado. Diz que ia acabar no 2000, já foi 13 anos além. A coisa está só piorando, não está melhorando. Não está. O que vai ser a sua vida daqui 4 anos, hein? Você sabe? Você sabe? Se você estiver orando, Deus está segurando. A hora que vier aquela nuvem preta, a hora que vier aquela onda em cima do seu barco, Deus tem que estar lá. E se você não souber orar, você só está ouvindo a palavra, não está praticando. Tem que tomar cuidado de praticar a palavra. Tem que praticar. Fica orando, porque você não sabe o que vai ser na sua vida daqui a 4 anos. E nem eu, mas eu estou orando, estou confiando em Deus. Porque o que eu estou vivendo hoje é o que eu fiz 4 anos atrás. E Deus falou, ó, para de fazer vestidinho, docinho, ficar andando atrás disso. Deus falou assim, gente, para mim. Nossa, eu ia fazendo tudo que é bordado. Eu com a minha mãe lá, tica, tica, tica, tica. É, vai na loja e compra. Então não borda coisa nenhuma. Pra que é bordado? A vida tá tão assim, não dá nem tempo de bordar nada, gente. Pega um pano lá, corta, abre aqui, põe. Vai embora. Foi. Parei, comecei a orar. A maldura é ir orar, querido. Só que tem um porém. Tava lá orando, de tarde, sentada aqui no sofá. E no outro sofá, a Marta ali brincando. 3 aninhos. Ah, eu vou dormir um pouco, mãe. Tudo bem, dorme. Daí ela vira assim. Ah, mas é que eu não orei ainda. Falei, se ela sabe orar? Claro que você cá andou, robô, cocheirava. Foi a primeira vez que eu vi ela orando em língua. Falei, então amém. Ora bastante, depois dorme. É o que ela viu fazer. A gente vale andar com Deus. Não se iluda com esse mundo. Não presta esse mundo. É porcaria. Quando Deus te exaltar, você vai ter tudo. As suas orações serão atendidas, mas você precisa ser transformado na sua mente. Renovado. Daí ele diz no 14, mas o alimento sólido é para os adultos. Amém? Amém? Adulto é que você está buscando. Sabe, a fase adulta, você está orando em línguas. E Deus está pedindo uma chave da sua vida que o diabo está imperando e você está em perigo. Mas você não quer dar. Que nem eu não queria. Eu, ai, parar de fazer isso? Não, não dá. Mas mais tarde vocês viram, né? Eu dei, porque eu, minhas horas para Deus de manhã, mas de tarde eu queria continuar. Ficar fazendo coisa. Deus, não, você tem que vir orar mais. Me dá essa chave. Eu, ai, qualquer dia, qualquer hora. Deus falava, vem orar. Ah, não, fazer outra coisa. Não queria ficar sozinha lá com Deus orando. Está valendo? Você está fazendo muita coisa na sua vida que não tem valor algum. É só para que a sua alma, sabe, gente, não tenha um chilique na frente de todo mundo. Só por isso. Porque se você parar e não orar, você vai ter um chilique. Vai, literalmente. Porque a sua alma está acostumada a fazer 1000 coisas. Então ele disse, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tem as faculdades exercitadas para discernir. Então, aquele que pratica a palavra de Deus é o adulto e ele discerne, ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Você tem que discernir. Um dia meu marido falou assim, puxa, saiu cedinho. Como ele sai para o trabalho? Chegou para o almoço? Estou lá. Puxa, você está aí ainda orando? Estou. Saiu, voltou. Nossa, você ainda está aí? Eu disse, eu estou, mas já foram tantas horas assim? Nossa, eu já fiz mil coisas. Pois é, eu ainda estou aqui. Deus te supre. As pessoas fazem um milhão de coisas, mas elas não têm nada de Deus na vida delas. Quanto você tem de Deus na sua vida? O duro, sabe por que as pessoas param de orar? Porque Jesus falou assim, olha, a árvore boa dá fruto, amém? Lá em João 15. A árvore boa dá frutos. Mas, dando fruto, é preciso podar, para que ela dê mais frutos. Então, na hora da poda, tipo, me dá essa chave? Não, a pessoa para de orar. É por isso que as pessoas param de orar, sai fora do quarto de oração. Elas inventam qualquer coisa porque elas não querem ceder ao Espírito Santo. E nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus, ouvindo a palavra dele. E é isso que ele está dizendo que é para nós fazermos. Nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos o que nós queremos. É por isso que as pessoas não servem a Deus. Porque dentro da sua salvação, do seu novo nascimento, foi dada uma medida de fé. E essa medida de fé é como uma semente que traz o chamado de Deus para a sua vida. E se você orar muito em línguas, vai começar a aparecer o que, que Deus quer que você faça. Qual é o plano dele para a sua vida? Então, essa transformação, que é através da renovação da sua mente, vai levar você à perfeita, agradável vontade de Deus. E boa. E você vai ser uma pessoa feliz, transformada. É por isso que nós aceitamos Jesus. Tá, gente? Então, não é para a gente andar na vida aí de qualquer... Deus vai ouvir a oração. Quando eu tiver fé, eu vou começar a receber. Deus não está dando, ele mandou, mas eu não tenho fé. Então, para eu ter fé, eu tenho que crescer e largar a mão de ser bebê. Valeu? A transformação que houve com Sara, entendeu? Então, toda a glória. E louvor a Jesus.